Intimidade com Deus. Este é o tema do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus de Erechim. Dias 13 e 14 de outubro de 2012, com o pastor Carvalho Júnior de Minas Gerais. Deus está nos ensinando a lei da dependência. Sabe por que ainda não respondeu a tua oração para te provar a lei da dependência? Para você entender que a tua vitória está na mão de Deus. No templo sede da Assembleia de Deus de Erechim, na rua Silveira Martins, 506. Venha, participe!